Exercício 1.14. Eu sou argentina. De onde você é? Eu sou alemão. Nós somos ingleses. E ele? De onde ele é? Ele é italiano. E elas são holandesas.